Certo que Deus é amor e sabe da minha dor, porque fui reclamar do frio e do calor. Não quis acreditar que eu tenho um prontuário, nada mais que um número pro estado de São Paulo. Nunca imaginei ver lá autoestima, testemunho real, interpretação viva. E vem o coração me cobrar de metranca, lágrimas de solda, pegajosa arrogância que mata por dentro, regaça, estoura. Alguém disse não, quero ver se aposta. Dane-se o ego cheio de querer ser abandonado, mal vestido, com uma barba pra fazer. Veio falecer a pacificação, só uma senha restrita de compaixão. Nessa eu descobri que a saudade sangra, aquela que cê tira é a família que me ama, que chora e disfarça na hora da visita, perfumando a carta, borrando a trilha da lágrima que escorre descendo pela letra. Se fosse um covarde, quero ver se aguenta. Será que meus irmãos estão pensando em mim? Irmão de quem? Será que pensam assim? Nossa, vagabundo, nem dormi de saudade. O jeito que cê olha, vou saber da verdade. Ah, pilantragem, o Fred Google da alegria. Noites de pesadelo, transcorrendo o que eu sentia. Amanhã é tão longe, lá se vão as horas. Julgado, condenado, enquadrado na prova então. O mundo é um nóia que consome o ser humano, que prende, não regenera e quer que vira um santo. Torço pros manos, não deixar de lado a prece. Um labirinto entre 10 portas, 9 e ML. Meramente indiscreto, pra servir de exemplo. Reciprocidade igual ao nível do sentimento. O tempo de Deus não veio no telegrama. A contenção de ódio não serviu pra quebrar tranca. O pensamento voou quando a grade trancou, porque reclamou do frio e do calor. Quero a liberdade bem perto de mim. Eu esqueci o que é sorrir. O pensamento voou quando a grade trancou, porque reclamou do frio e do calor. Quero a liberdade bem perto de mim. Eu esqueci o que é sorrir. Vários caem de promotor, mas Abel não tá aqui. O tempo pra responder, só que Deus é o juiz. Se eu exclamo resistência, falo de mim mesmo, com uma honra sem seguro pra não morrer de medo. Eu podia tá compondo, ouvindo um louvor, sem o amargo da vida, se a vitória tem sabor. Diploma pro doutor, as das lu pra madame. Se o mal é expresso, escuta inoperante. Quantos argumentos, quem que vive da culpa? A puta da cama sutra indifere na morte súbita. Constante veneno, sem ator pro artesanato. O alvará, corria quanto pago pro advogado. Oscilação de depressão, o coração aterroriza. Minha foto vivo foi álbum de perícia. Silêncio do corredor, o som do fax trucidava. Cicatriz incurável, provocação de trauma. Triste entender psicologia da rua. É muito político pra pouca viatura. Esqueci o que é sorrir, putrefação do clima. O tempo pra pensar, mente terrorista. Será que tem uns carrão novo na avenida? Cê acha que minha mente maquina essas fitas? Sem pede pro valete, genete ou presidente. Não foi odontologia que conservou os dentes. Descartável, desconsiderável, lamentável, miserável, lastimável, mas inagualável. A fé de pé suporta a consequência. Quem é mais bandido, os de terno ou de bombeta? Como vai o tempo longe do corral? A lua, as estrelas, o vento, o sol. Pesadelão, beija-flor dentro da cadeia. Tem um caderno, 10 matérias, sem tinta pra caneta. O pensamento voou quando a grade trancou, porque reclamou do frio e do calor. Quero a liberdade bem perto de mim. Eu esqueci o que é sorrir. O pensamento voou quando a grade trancou, porque reclamou do frio e do calor. Quero a liberdade bem perto de mim. Eu esqueci o que é sorrir.